Tá bem, lá vou eu, tenho boa nadadeira. Isso aqui é bem melhor que uma grande banheira. Pra onde eu vou? Não sei acertar. Só vou circulando até me cansar. Ah, assim é pra frente, sem problema. Posso nadar mais veloz que uma raia. Eu nado no mar como ando na praia. Livre da concha que me aprisionou. Olhe, mar, sou eu sim, aqui estou. No momento, neste mar, eu já sinto que estou no meu lar. E fico curtindo, que bom ser sereia. Já não tenho meus pés sempre sujos de areia. É um momento tão legal, minha vida é sensacional. Isto é mais, muito mais do que eu sempre quis. No momento eu me sinto tão feliz. Quase tinha esquecido que o mar é tão lindo assim. Escondi de você sabendo que você é parte de mim. Tudo aqui é gigante e brilhante. A água é melhor do que o ar. Vou voar. É o momento de eu brilhar. Tenho tudo pra me agradar. Meus dedos franzidos não vão me importar. E nem meus cabelos vou ter que pentear. O momento realizei. Vamos cantar.